Salvador, bom dia, voo 1161, informação é com autorização São Paulo Guarulhos, portão 4. Voo 1161, bom dia, São Paulo Guarulhos, nível 360 autorizado, via rota Upzulu 10 até Taubaté, decolagem da pista 10, após decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida Dael, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8 e o transponder 5463. O voo 1161, autorizado São Paulo Guarulhos, nível 360 via pêndulo 10. Decola da 10, direita da Euleda Motiva, controle 208, transponder 5463. Cruzamento correto, portão 04, filme pronto, o voo 1161. Reporta. Salvador Ground, American 229ers in position at apron 3, position 01, remote. You have a good morning. Roger, American 229er, have a good day. Salvador, Oscar, November 8, informando aí o término do rebote. Gente, no portão 08, Oscar, November Whiskey, bom dia. Yeah. Oi, bom dia, tá 3601. Bom dia, São Paulo, Congonhas, o nível 360, pronto, copy. Pronto, informação eco, gente. Autorizado São Paulo, Congonhas, o nível 360, via rota Ampia Zulu 10, Cubave, Ampia Zulu 16, Bravo, Hotel Zulu, DCC, Chomod e após, conforme rota do plano. Decola da pista 10, primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El, Leda, Motiva. Frequência do controle 120.8, aciona 5466 no transponder, botão 3601. 360 São Paulo, Congonhas aprovadas via Pesulon 10 por base, Pesulon 16 Bravo Hotel Zulu, direto Chomod após conforme plano de voo. Decola da 10, curva direita da El Leda Motiva. 1208 a controle, transponder 5466, TAP 3601 no 62. Planejamento correto, portão 62, chame pronto, pushback acionado, TAP 3601. Pushback acionamento, voo 1161, portão 4. Autorizado, chame pronto para o táxi, voo 1161. É pronto, voo 1161. Para o táxi com 26 a bordo, 26, 3 horas e 50, alterna galeão. Autorizado o táxi à direita via Índia, ponto de espera da 10, torre 118, decimal 95, ajuste no 097, voo 1161. Via Índia, ponto de espera 1895, 1017, ajuste. Bom dia, voo 1161. Salvador, bom dia, Gol 1161. Gol 1161, bom dia, autorizado a alinhar e manter, cabeceira 1-0. Alinha e mantém 1-0, Gol 1161. Autorizando a decolagem pistão 1-0, vento 150 graus, 1-0 nós. Eu decolagem então 1-0, vou 1-1-1-1. Decolado aos 23, controle agora 120, decimal 8, tem um bom voo. 208, chamarei. Obrigado. Controle, bom dia, Gol 1161, cruza 1700 pés. 1161, bom dia, contato radar, suba e mantém nível de voo 360 via Dayan. 360 via Dael, Gol 161, obrigado. Autoriza a voar direto no monte para pegar o 1161. Faça a ordenação. Gol 1161, voo de base. O BAP, obrigado. Alô, tá 3601, pede acionamento no 62. Autorizado, no 62, deixa eu entrar para o DAC, está 3601. Autorizado, reportagem, está 3601. Uno 161, chame centro Recife, frequência 125 decimal 1. 125 decimal 1, ou motel. Aviação Mike Yankee Romeo no Pátio 3. Mike Yankee Romeo, bom dia, prossigo. Solicita autorização de rebote do Pátio 3 para a remota 13-1-3, já contactado com a Infero. Rede do pátio 3 até a remota 1-3. Autorizado inicial reboque, reporte para ingresso pátio 1, Mike Yankee Romeo. Positivo, Romeo. Volta 3601, pronto para o táxi, 39 a bordo, 4 horas e 10 de autonomia, alternando com o fim. Autorizado táxi via Pátio Uno, Índia, ponto de espera da 10, torre 118.95, o ajuste 10.17. 17, Pátio Uno, Índia, ponto de espera da 10.18.95, bom dia, até 3.60. Falou, Mike Yankee Romeo. Mike Yankee Romeo autorizado para seguir até a remota 1-3. Reporte ao término. Positivo, grato. Confirme ao Gol, Golf, Golf, Zulu, hein? Pode ser você, o Golf, Golf, Zulu. Prossiga sua mensagem. Golf, Golf, Zulu, senhor, está aqui na posição 14 do pátio principal. Solicito autorização de rebote até a ponte 6 do mesmo. Ciente, aguarde para iniciar o reboque, o Golf, Golf, Zulu. Ok. 3601 autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento 130 graus, 089. Decola 10, 3601. Controle 120, decimal 8, bom voo, bom dia. 1208, bom dia, 3, 6, 0. Controle Salvador, bom dia, 3601, decolou. 3601, bom dia, contato radar, vou para o nível 360, vai Leda. 360, na proa de Leda, 3601. Paulo, Mike Yankee, Romeu parcelado na posição 1 no 3, bom dia, obrigado. Bom dia, Mike Yankee, Romeu. Golf Zulu na remota 1 no 4, autorizado para seguir o reboque até o portão 62 e a reporte ao término. Pensa do solo, 1, 2, 1, decimal 9. Alfa SP Yorkshire, você me escuta? Prossiga. Frequência do solo 121 decimal 9. Na frequência 1251. 2601. Prossiga. Recife na frequência 125, decimal 1. 251 Recife, bom dia, tá 3601. Salvador, Alfa, FK Oscar, bom dia. FK Oscar, bom dia, prossiga. Pedindo autorização do Pátio 3 para o Pátio 1 na posição 3. Autorizado para seguir com o reboque, reporte ao término, porção 03, parte principal. Ok, ok. Gonçalo Salvador, curso do Rio Lula, informe que está em reboque na ponte de número 7. Número que pediu. Golfo Zulu, bom dia. Bom dia. Oscar, bom dia.